Quem não ama pra valer tá brincando de viver. Quem não morre de paixão, tá matando o coração. Você pensa que eu não sei, eu tô cansada de saber que você anda dizendo que eu sou louca por você. Se isso faz bem pro teu ego, o que eu sinto eu não nego, mas eu levo fé em mim que não vai ficar assim. Você mal consegue disfarçar o amor em teu olhar. Tá querendo se iludir e não sabe nem. Amei, eu me entreguei, você brincou de amor. A gente não cuidar, só resta espinho e dor. Eu te amei, eu me entreguei, você brincou de amor. Eu te amei, eu me entreguei, você brincou de amor. Eu te amei, eu me entreguei, você brincou de amor.